gemada na mão. Vós sois um vencedor de demanda e seu cavalo branco tomando dragão. Eu nunca falei Aruanda com a sua lança firmada. Yeah, I got it.